Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite. Está no ar, na emissora Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Supervisão Jonas Bernardino, apresentação e produção Danilo Nonato. Olá, boa noite. Você pode acompanhar o programa Onda DX nas ondas curtas e na internet para o Brasil e Portugal e demais países de língua portuguesa. Das 21 às 22 horas UTC para Portugal. Frequências 7.440 na banda dos 31 metros e 5.920 na banda dos 49 metros. E das 23 a 0 hora UTC para o Brasil, 11.605, 11.510 na banda dos 25 metros. Já na banda dos 31 metros, na frequência de 9.965. Ouça também o programa Onda DX em tempo real na página da Voz da Rússia, portuguese.ruvr.ru. Além do Onda DX, você pode acompanhar demais programas e informações da radioemissora Voz da Rússia. No programa Onda DX de hoje, vamos à história da Rádio Mundial do Rio de Janeiro, a 860. A Rádio Mundial surgiu com este nome por volta de 1954, por ocasião do fechamento da Rádio Clube do Brasil, a primeira emissora do país a transmitir uma Copa do Mundo em 1938. Por motivos financeiros e políticos, Getúlio Vargas fechou a emissora pioneira. Uma campanha de intelectuais e radialistas reivindicou a volta da estação, mas esta retornou com nova direção. Anos mais tarde, por volta de 1969, a emissora foi vendida ao Sistema Globo de Rádio. Nos anos 60 e 70, a Mundial era uma das várias AMs cariocas que tinha uma programação musical. Nesta época, não havia nenhuma FM legalizada. As FMs foram legalizadas pelos governos militares a partir da virada dos anos 60 e 70. O Sistema Globo passou a investir pesado na Mundial AM. ZYJ459, Rádio Mundial, Rio de Janeiro, Brasil. A virada veio com a chegada do radialista e DJ Big Boy, que assumiu a direção geral da rádio. Aqui fala Big Boy, apresentando o baile da pesada, o verdadeiro barato. Let's go, crazy people! E por aqui vamos encerrando lá do lado, nosso tremendo LP lançamento da Top 10! Top 10, Top 10! Again, crazy people, aí vai ao lado B do nosso tremendo disco Baile da Pesada, da produção de Big Boy! Big Boy, thank you! Big Boy implantou uma programação pop, extremamente inteligente e ágil. Uma programação que não deixava de tocar bons nomes da música popular. Por isso, é impossível falar da Mundial AM e do rádio do Rio de Janeiro nos anos 70 sem falar de Big Boy. Hello, crazy people, Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical. 860, Mundial, ritmos de boate. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, ritmos de boate. Come on, Eddie! Light up and smoke! O som da Mundial! um dos melhores radialistas da história do Brasil. O próprio Big Boy apresentou alguns dos melhores e bem-sucedidos programas da Mundial. Ele aproveitava sua experiência como DJ no Rio de Janeiro. Mundial. Você numa boa, tomando seu drink, curtindo a noite carioca, aquela música. Mundial, churrascaria rotativa em São Conrado, ritmos de boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even family affair, love hustle. Ritmos de boate, churrascaria rotativa em São Conrado. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunica Big Boy. Fique ligado. Mundial Ritmos, Aerosmith, Sweet Motion. Você ouve Ritmos, Freedom 76, Boots People. The RJ's Message in Your Music. Purple Rain, Love Shortage. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial, é show musical! Muito bem, zero, continue prestigiando e escrevendo para o Cavern Club. Aqui é a casa dos Beatles há 11 anos, Beatles. Super quente mundial, Rolling Don't, aí vem, Joe Paul, John Beatles. Este é o Sony Big Boy, super quente, Cavern Club, Beatles, Michel. Este foi o som do Cavern Club, o som dos Beatles. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Esporte Clube Riachuelo, em Paraíba do Sul. Lembrando um pouco, levando um pouco do som da Super Kate, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellas! De Paraíba do Sul, aqui vou eu. Ritmos de boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even Foxy, get up and dance. Ritmos de boate, todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunicador Big Boy. Bye bye, so long, farewell. Fique ligado. Como a Rádio Mundial tinha ouvintes em vários estados, a programação da Rádio Mundial AM virou referência para diversas AMs e FMs de todo o Brasil. No Rio, todas as boas FMs de qualidade que surgiram desde os anos 70 até hoje devem ao pioneirismo daquela equipe da Rádio Mundial AM. Até outras rádios AM copiavam o modelo da Mundial. A começar pela Excélsio AM 780, de São Paulo, que também era do Sistema Globo. Venha participar da terceira reunião de conscientização das ondas curtas, que acontece dia 28 de agosto de 2010, na Escola Ivan Bichara Sobreira, em Lagoa de Dentro, Paraíba, Brasil. Estaremos discutindo a importância do rádio de ondas curtas para o mundo, o declínio das ondas curtas, a digitalização do rádio, a importância do rádio para a sociedade. Também vamos discutir as emissões das rádios internacionais em ondas curtas. Para maiores informações, acesse www.adxb.com.br. E agora no programa Onda DX vem chegando Leonardo Ferreira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Danilo, e boa noite aos ouvintes do Onda DX aqui direto de Moscou, na Rússia. A maioria dos ouvintes de ondas curtas contentam-se em ouvir as estações mais fáceis de serem captadas. Contudo, certos ouvintes estão interessados nos aspectos técnicos do hobby, como propagação e experiência com antenas. Esta atividade é chamada de DX, termo este derivado da sigla em inglês DX, onde a letra D significa distância e a letra X significa incógnito, em analogia à letra X usada na matemática em expressões algébricas. Este termo pode ser interpretado como escutar estações de rádio localizadas a uma distância desconhecida. Para eles, os DXistas, isto significa varrer as faixas de ondas curtas à procura de novas estações que por vezes possuem um sinal tão fraco que torna difícil a sua escuta. Muitas dessas estações não estão interessadas em transmitir para audiências tão distantes. geralmente são estações regionais transmitindo em baixa potência que usam as ondas para atingir ouvintes de regiões específicas e não muito distantes. Da mesma forma que, em muitas partes do globo, as estações locais usam as faixas de ondas médias ou as faixas de rádio frequência modulada, que é o caso das rádios em FM. Agora falando com relação ao hobby da rádio escuta, ou o passatempo de se ouvir rádio, que nasceu praticamente junto com as primeiras estações de rádio no início desse século, hoje em dia, ouvir rádio é um hobby e muito praticado. Conhecido e difundido em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e outros, e no continente europeu também. Mas o Brasil não fica muito atrás, pois muita coisa importante já foi desenvolvida em prol desse hobby no nosso país. A radiodifusão é baseada em uma estação de rádio transmissora que possui estúdios, equipamentos técnicos e um aparelho chamado transmissor que se encarrega de transformar as vozes dos locutores, músicas e outros sons em ondas eletromagnéticas, que são enviadas para a atmosfera através de uma antena. O rádio receptor é o aparelho que tem a função de receber estas ondas eletromagnéticas através de sua antena e transformá-las em sons compreensíveis ao ouvido humano. Nossa, que incrível! No radioamadorismo, costuma-se chamar de DX aquela atividade de fazer um contato com outra estação a longa distância, onde mantém-se a troca de coordenadas e posteriores trocas de cartões QSL. No caso dos radioescutas de emissões internacionais de rádios internacionais, acontece quase o mesmo. O ouvinte escuta a emissora, preenche um informe de recepção, que será assunto de um outro programa, envia para a emissora e, como resposta, ele tem o seu cartão QSL. Então, Danilo, um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Voz da Rússia. Na próxima semana eu volto trazendo muito mais informações com relação a essas dúvidas sobre a prática do deixismo para que você, rádio escuta e deixista, possa ficar bem informado através aqui do programa Onda DX. Esteve com vocês, Leonardo Ferreira. Um abraço, tchau, tchau. Ok, Leonardo, muito obrigado pela sua participação e até o próximo Onda DX. Pois bem, o nosso programa vai ficando por aqui. Escreva para nós. Voz da Rússia, Rua Piashkan, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Mande um e-mail para o programa Onda DX, ondadx@yahoo.com. A todos uma ótima noite, aguardamos a sua audiência novamente em nosso próximo programa. Até lá! E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro!